para a mente florescer, o corpo deve perecer. Quem dá mundo não tem medo de morrer. Vem de matéria tudo para entorpecer. Quem dá mundo não tem medo de morrer. Só tem medo de não ter o sangue cheio de prazer. Quem dá mundo não tem medo de morrer. Tem amigos que o inferno recusou em receber. Ansiedade, placidez, pressão e depressão. Fusão de euforia e disforia. Sombras, gritos, tremor. Antagonia racional, isquemia social. Quem tá morto não tem medo de morrer. Se esconde da verdade enquanto finge de viver. Quem tá morto não tem medo de morrer. Só renasce quando a morte se transforma em prazer. Quem tá morto é do ocaso um ser fiel. Quem tá morto ressuscita toda vez que vai pra puta que eu pariu. Acho rumo toda vez que eu infesto aparecer. Quem tá morto não tem medo de morrer. Quando acorda fecho os olhos para a alma corroer. Quem tá morto não tem medo de morrer. Desce e sobe todo dia a ponte aérea do entender. Quem tá morto não tem medo de morrer. Tem mais trevas sem a forma que aprendeu a conviver. Bombas negras, guerra em nosso lar. Bandeiras inimigas em Armagedon. Reconstrução do muro de Berlim. Concomitantemente crazy e tudo mesmo free. Quem tá morto não tem medo de morrer. Se esconde da verdade enquanto finge de viver. Quem tá morto não tem medo de morrer. Só renasce quando a morte se transforma em prazer. Quem tá morto é do ocaso um ser fiel. Quem tá morto ressuscita toda vez que vai pra puta que o pariu.